Cristiano.0, 2118, decimal 95, QNH 1020. Frequência autorizada, tá? 341, espera 1189 com o da Lima, autorização com o é 2109-3804. 3804 é o número 4 na aproximação, sequenciamento de tráfego, curva agora à esquerda, voando para o norte, limitado pelo localizador. Nessa proa, mantém 050. Agora só à esquerda para o norte, mantém 050, limite do localizador. Na 3804. Controle, poderia confirmar se a atitude foi autorizada para o Alfa Lima Charlie? 2000 pés. 2000 pés, Alfa Lima Charlie. Ajuste 1020, Alfa Lima Charlie. 1020, Alfa Lima Charlie. 2773, vetor sequenciamento, esquerda para o 020, limite localizador. 2773. Esquerda 20, limite LOC 2773, descendo para o 070. Autorizado 050. 050-2773. 3804, desce para 4000 pés, 1020. 3804, 4000 pés, 1020. Estou no meu site observando o táxi do Banho da Gol, assim que eu mesmo ingressar na Táxi Índia, finalize e puxo o táxi. Eu vou ingressar na Índia, vai completar o push no Maracate, 4067. São para o Alfa Lima Charlie, senhor? Então, é o 6213-1251 na secundária? 13395. 13395, senhor, é 6213. Prossiga, Lima Charlie. Senhor, pequeno desvio à esquerda para ajudar a formação na minha proa. Autorizado, tiver condições de voar Simbra, autorizado a interceptar o localizador nessa proa. Afirmativo, tem condição. Controle, bom dia. Papá, meu Zulu Índia Papá. Bom dia, Zulu Índia Papá. O número 3, corredor Axé. Eu peço pelo Axé, Papá. Guardando quanto for possível, vou apro ali, Léo. Guarda, Léo. Não copiou. Aguarda, autorização pro Axé, Léo. Zulu Índia Papá. É, então, muito grato, agora. Espera, Dona Zero. Proa de Duna, 10.000 pés, autorizado ali a subir, gente. Duna, 2773. Bravo, Charlie, prossiga. Só li 1-2-1-1 para cópia. 1-2-1-9 corrigindo para cópia. Curva direita, vou na Pro 030, limitado pelo localizador, desce para 2010-20, 3804. 3804, Pro 030, limite localizador, descendo 2010-20. Patan, Serra, Bravo, Charlie, Solo. Autorizado, Serra, Delta, Charlie, Oscar, via Pêndulo 1-0, Pulgar, via Pêndulo 1-6, segue conforme rota, nível 4-1-0, decolagem da pista 1-7, curva direita, Dael, Leda, Motiva, transponder 5-0-3-5, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 3067, mantém o ponto de espera da 1-0, traço já no externo. Da Eulê da Motiva. Luísa Papá, autorizado direto Ilhéus. Sobe 045, Zulu Índia Papá. Controle, o Alfa Lima Charlie está estabilizado. Estamos aqui agora, 118.95, Lima Charlie. 118.95, Alfa Lima Charlie. Salve, Salvador, Alfa. 143-144, deu pra ver. AN3144, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, da AN3144. Estacionamento após pouso. Barulho, área starter, tá? Alfa Lima Charlie. Tem livre pouso, Alfa Lima Charlie. Voo 2067, visual com tráfego na final da pistola 0. Sem condições após o pouso mesmo, agilizando manobras. Decola 5 autorizado pela torre. Entra após o tráfego na curta, autorizado a alinhar e manter. Pistão na 0. Após o tráfego na curta, alinhar e manter. Voo 2067. Papá Romeu Alfa Lima Charlie, no solo aos 4-1, libere a direita via Eco, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1-9, Alfa Lima Charlie. Papá pelo Serra Bravo Charlie, informo que o nível autorizado para Serra Delta Charlie Oscar, 400, nível correto para roda. Com 5 no POB, assistir ao cimitro 9020, reporte no ponto de espera da papá. Voo 2067, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 130 graus, 13 nós. Vivo decolagem, tá no 0, voo 2067. 2773. 3804, 2 velocidade de aproximação, segue um APR-3, com 5.5 milhas à frente. Estabilizar, chama a torre 118-95, 3804. Centro do tráfego, reduzindo a velocidade de aproximação. Estabilizado DLS, chama a torre 1295, 3804. Formação Lima, pronto, cópia. Confia. Estabilizou o visual. Paso 2773, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro 9020. Aguardo autorização, 2773. 67, copia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Perlulno 7, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva à direita, saída Arbor Elephant. Transponder 51-17, controle Salvador 120, décima 8. Brasília 360, pela Perlulno 7, decolando ao 0, curva à direita na Arbor Elephant. 5-1-1-7 com transponder 1208 contra o de Salvador, voo 1867. Localizador em 2 minutos. Voga esquerda na proa 170, vai ultrapassar o ponto do localizador 2508. Chamarem. 17, sobe 360, via saída da Elvis, Gilmar. 360 da Elvis. Siga o táxi via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre para o cruzamento da pista no 7. Cascavel reassume Duna, 2000 pés livre aliás, 2020. Aston Midona, desce para 2000 pés para o ILS, 1.020 para o Descanso Bravo. November. Cria peso Luna 7 conforme rota, nível 450. Decolagem da pista 17, curva esquerda. Cuca, Jamo, Caju é a saída. Transponder 5504, controle Salvador 120, décima 8. Visual com o tráfego da 3804, aguardando autorização. Luna 208, controle, confirme o POB. Sim, chame a torre de 1.18, décima 95 para saneamento, QNH 1.020. Alfa Lima Charlie, após a passagem do mesmo autorizado cruzamento do 17, Papá até o 45. Ao estacionar a frequência livre. Sete no solo, 4.6, libere a direita. Na delta, chame o solo 1.219. Libera na direita, 1.219. Torre Salvador, Papa Romeu e Escasca Bravo? Escasca Bravo, Papa Romeu e Escasca Bravo, prossiga. Algum traço, senhora, da com intenção de decolagem ou pouso na 1.7 em Salvador? Tá 3804, ajuste altimetro na 020, vento 120 graus na 39, pouso autorizado, pistão na 0. Tá 3804, autorizado pouso na 10, QNH 1020. Papá Romeu, isso que eu sobrava a intenção é pouso na 17? Positivo. Esse reposto para cancelamento das regras. Repostarem para cancelamento, bravo. Cancelamento, isso que bravo. Papá Romeu, isso que eu acho que é bravo para cancelamento? Cancelamento. Posicionamento cancelado agora, 1.548, autorizado base pela direita do 1.7, aguardando autorização para pouso na 1.7. O Papá Romeu, isso que eu acho que é bravo. Vou pela direita, 1.7, não aguardo uma autorização de pouso, isso que eu acho que é bravo. Papatão que serra, bravo, Charlie, na pronta decolagem? É 1.20 graus, 1.39, decolagem, estou no 7, autorizado. Papa Romeu, isso, Casca Bravo, informa um traço. O Fennel decolando da pista 17 não irá ter sido nessa aproximação. Aguardando autorização para pouso. O Papa Romeu, isso, Casca Bravo. Aciente, porém não visual. Aciente. Teria alguma previsão para o 4167? O 4167 vai alinhar e manter aguardando coordenação com o controle devido ao tráfego decolando da pista auxiliar. Ok, então o compreendeu que está autorizado alinhar e manter pistão 1.0, o azul 4.167. Confirmo. Afirmo, alinhe e mantém. Então 3.804, considere que é 1.48, sendo agora 1.219. Solo 1.219, boa tarde, na 3.804. 0.8, azul 4.089, aguarde para o cotejamento. Solo 2.08, Serra Branca. Boa, Alfa Juliette, portão 4. Taxi Alfa Juliette, portão 4. Taxi 3804. Azul 4089, cotejo. Autorizando vitória de peso do 44, desautorizando o 5 da fora da direita. Da El, primeira saída, 5-1-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- cotejamento correto no portão 2, chame pronto para o estacionamento. Papá Romeu, Whisky Oscar Bravo, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 20 graus, 1-3 nós. Autorizado pouso para o Whisky Oscar Bravo na pista 1-7. Após confirme o parque de estacionamento. Vai para a EBTA. Gente. Aço 4167, autorizado, decolagem de pistão 0, vento no 20 graus, 1-3-9. Livre decolagem 1-0, o azul 4167. O 2067, chama agora Recife, 1251, alterna 1339 52067. 4167, decolado 51, controle transfere 1208. 1208, controle azul 4167, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, azul 4167, na Bael. Quadrão 67, mantém a via saída da Bael, sobe 340. Sobe via da Elpo 340, azul 4167. Alô 52, eu estou sendo a frequência livre. Passando 4, portão 8 autorizado, chame táxi. Táxi Bravo Charlie, chama Recife 1251, alterno 1-3395. 1-2-3-3-3-9-5, obrigado. Alvaro, 1-8-6-7, está no botão 7, pronto para pushback e acionamento. Vem reportar isso na final. Bola 3 a 6. Salvador, muito boa tarde, está 3216, informação é a Lima, autorização Fortaleza 310. 3216, boa tarde, informação Mike em curso, autorizado Sierra Bravo Fox Zulu, via Berlô 19, Bangu, Abuco, nível 310. Decolagem na pista 10, curva à esquerda, Momo, Cogbu Froti, Momo Transição Froti é a saída. Transponder 5122, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 310, decola da 110 com curva esquerda no perfil da Momo Fruti. Abre Zulu 19, Bangu, direto a Bucu. 5122, a Transponder 208, controle está 3216. Confirme a transição. Fruti. Protejamento correto, estamos prontos para o estacionamento. Chama lá. Para o saque, chegou 1-4-5-4, com certeza essa moeda, 2:58, ao Flamengo, Fernando Campinas. 1-4-5-4, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 e táxi para Índia, no ponto de espera torre 1-18-95, QNH 1020. Parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, 1-18-95, com 1020, ou 1-4-4. 1-8-6-7, observando a passagem do banho da companhia retaguarda, e esse puxa chame táxi. Após a passagem do banho da Gol na retaguarda, chama a está autorizado de bem cancelamento, chama a táxi, o 1-8-6-7. Salvador, o Gordo 08, do Pátio Militar, acionado para as instruções. Gordo 08, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, via rota, nível 180, decolagem pista 0, curva direita, saída coral, transponder conforme torre opera 1-18-95. Aprovou conforme Galeão, direto, rota do plano de voo 180, decola pista 10, curva direita, saída coral, a torre 11895, transponder conforme defesa aérea, sobe 88 a bordo. Protejamento correto, copiado 88 a bordo, Gol 08, chame a torre para táxi, decolagem, QNH 1020. Cliente, chamará a torre para o táxi, decolagem. Aguarde para o estacionamento. Azul 2759, Azul 2759, São Salvador. Você passa autorização com ouvinte. Afirmo. Confirmo. 4 por 0. Boa noite, 67, pode chamar para o táxi? Confirme. Boa noite, 67, pode chamar aqui para o táxi. Aqui, 3 horas e 14 de autonomia, alterna Palmas. Nós estamos com 183 a bordo. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 e táxi Índia, no ponto de espera Torre, o noite decimal 95, QNH 1020. Ok, parte 8, parte 1 via Índia, 1025, obrigado, tem um bom abordamento. Bom, bom. 132,16 para puxa estacionamento, está no 05. Aguarde, 132,16, chamado 2 minutos. Aguardo. Azul 2759, copia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, via Upper Zulu 21, nível 340. Decolagem na pista no zero, curva direita, Arbor Elefa. Transponder 5127, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Confins 340, via Upper Zulu 21, decolando 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5127, controle 208, Azul 2759. Protejamento correto, Azul 2759, chame pronto para o estacionamento, parte 3. Avaremos. Economia, baixa a travada. Luna 454, decolado ao 01, com 3 atmosfera no 208. 208, 454. 3216 autorizado para estacionamento, chame táxi. Tomara para o táxi, está 3216. Eu saí da Argo, sobe 360 no 454. Argo, ele é para sobe 360 no 454. Nosso portão 2 autorizado, chame táxi. Desalvo banho na companhia na curta da pista no zero? Afirmativo. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista no zero? Após o pouso do banho gravíssimo, alinho e mantém não no zero, vou no 867. Patrulha autoriza a proa de Elefa para o gol no 454. Mantém a via saída no 454. Via saída. Tá 09, boa tarde, informação Mike, 1 minuto para cópia. Salvador, boa tarde, o Coral 09. Coral 09, boa tarde, solo Salvador. Tá no pátio militar, a roupa de Salvador Galeão, para serviço de prática. 09, informação Mike em curso, autorizado Salvador Galeão, conforme briefing, nível 180, decolagem pista no zero, curva à direita, Dael, Leda Motiva, corrijo, Dael, após DCT, conforme rota, torre opera 1, 8, decimal 95, o Coral 09. Autorizado, Cuidado Galeão, conforme 180, decolando 10 com curva direita, saída da El, após direto. Torre 145 para o Coral 09. Tá ali, acionamento. Acionamento a critério, confirmo PLB. Chame a torre para táxi do direcionamento Coral 09, QNH 1020. 09. O Gordo 08 na Delta para prosseguir o táxi. Gordo 08, chame antes da taxa Juliette, seguindo via Alfa. Seguinte, via Alfa, chamará a taxa Juliette. Fala, Zé Batalha 09, o táxi do VR. Azul 4089, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 18 decimal 95, QNH 1020. Direita Índia, ponto de espera ponto. Fala, muito boa tarde, vou no 396 na Alfa. Vou no 396, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 396. Alô, Salvador, tá 3216 para o táxi, tá com 162 a bordo, 4 horas, alterna Salvador. Somente PLB? Confirmo, 162. Então, 3216, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi em Índia, no ponto de espera torre 18195, quem ligar 1020. 0020-1295, tá 3216. O Gol 08 segue a arbozação como número 2, até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, no Itaxi Índia, no ponto de espera 12, 18, decimal 95, QNH 1020. Gol 08, tá 0, sou de Salvador, muito boa tarde, Gol 1867. 867 sobe 360, sem dar, uma via sem dar. É, desculpa, não entendeu. Até o 360 só. 360 via saída arco. Ok, via arco até o 360. Zero, quando lá a torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1020. Seguindo, tá? Chama a torre, por favor. Bono 396, eu poderia confirmar novamente a posição do cachorro? Bem no, entre a Eco e a Alfa, bem na pontinha ali da Eco e Alfa, é um cachorro bege, de base pelos bege. Gente. Agora pronto, tá 3216. Tá 3216, após a rolagem do Embraer da Jocente, autorizado a alinhar e manter o chão a zero. Após a rolagem, alinha até e eu tá 3216. Juliette, Bono 3216. Bono 396, Juliette, Portão 9. Portão 9. Uma boa tarde, Altan 3193, autorização Galeão. Me? 3193, senhorita, Galeão. Boa tarde, Altan 3193, informação Mike, número 2 para cópia, prepare da Euleda Motiva. Corrijo, da Euleda Irumi. Da Euleda Irumi, 5 da Mike. Decolagem, viu, Terra Brava, uniforme Fox, via rota do plano, nível 170. Decolagem da pista 0, curva à esquerda, Momo, Cogbo, Froti. Transponder 5133, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 170, da 10 à esquerda, Momo. Frote 5133, ajuda aí, 72. Confirma a transição? Como frote? Ajuda aí, 788, após Momo, voa Cogbo. E a posse para ti. Momo, colo de boa para ti, ajuda aí, 782. Cortejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Quatro, chama Recife no 288, alterno no 260. 288, 260, vou na parte empurrada. Utilizado Sierra Bravo Golf Lima, via Upper November 857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, da Euleda Irumi. Transponder 5134, controle Salvador, opera 120, décima 8. Cola para Galeão, autorizado, Upper November 857. Até Moussa 360 ao nível, decola da 10, curva direita da Euleda Irumi, 5134 no transponder, trânsito controle 208. San 3193, portão 1. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, San 3193. Chamará. Decolador 1-0, controle transfero 1-208. Coluna 2-0-8, 3-2-1-6. O controle está liberado a recepção de uma centena para o 4-0 de nós. Confirme 4-0 de nós. Está liberado a recepção de uma centena? Está liberado. 3-3-4. Só para quem decolou da 28. Controle Salvador, tá 3-2, 1-6, decolou. Porto 08, 120 graus, 139, decolagem autorizada, destino 0. Ciente livre de decolagem, Gordo 08. Boa tarde, 6141, Coroa de Alagoinhas, desce para 4.000 pés, ajustando 02A. Alagoinhas, 4.000, 02A. Controle Salvador, tá 3216. 3216, via saída Momo, sobe 310, vigilante. 310, saída Momo, 3216. Curto 08, decolado, aqui no 5, controle transfere no 208. Ciente 208. Salvador, o Gordo 08. Gordo 08, sobe, conforme autorizado, vigilante. Ciente no perfil da Coral 08. azul 2788, pushback, acionamento, pode 3. Autorizado, sanitário. Autorizado, reportado, 2782. No 8, 627, chama agora Recife, no 288, alterno 1260. No 288, 1260, gol no 8, né? 288, 260, obrigado. Azul 4089, chama Recife no 251, alterno no 3395, 4089. Recife no 251, alterno no 3395. Salvador, o azul 2790, informação Mike, autorização para lençóis. Azul 2790, Mike confere, autorizado Serra Bravo, Lima Eco, via rota, nível 3, nível 160. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, Momo, transição VATAP. Transponder 5151, controle 120, décima 8. Boa, Mari. Autorizado descida até o nível de voo 050, FAMD. Dedicação, descendo 50, quando confere, Mari. Inicialmente, Mário. Inicialmente, Mário, 9-0-0. Certo. Vamos lá, para o estacionamento 2-7-0. O Coral 09 está acionado para o TAC. Coral 09, Jocimeto 020, reporte no ponto de espera da hotel. Reporte no ponto de espera do hotel, Coral. Pode voar para o tio, tá? 32 no meio. Aguarda, um centro Recife, autorização 32 no meio. Pode ver. Verificando o procedimento de saída, a Momo da VATAP, a gente informa que negativo cumpriu o gradiente ATC. A gente comprou o perfil inferior. Ok, então, vai cumprir o inferior, o azul 2790. 2685, 2545, voando a Bocuta 3206. É 315, voa a posição Amanda, desce até o nível 50, 050. Chame o Sol, Lira 2019. Adianta, chama o Sol, Coral. Solo azul 2788, 171 a bordo, 410 de autonomia, alternando Maceió. E não tem condições de cumprir o gradiente subida da saída da mão. A gente cumpre o perfil inferior, táxi autorizado até o ponto de espera da pista na 0, via parte 3, parte 1 Índia, ponto de espera 12, 18 decimano 5, ajuste de altímetro na 020. Autorizado via parte 3, principal, de alfa. 895-0092, ajuste, azul 2782. Solo, Coral 09, fica na alfa, direção ponte de perdão zero. Coral 09, chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette, Coral. Comandador, uma boa tarde. Sinal 6320, que é a mais. Salvador, Alterna 6320, informação mais. 6320, boa posição, Mari, desce até o 060, número 5. 060, direto Mari, Alterna 6320. Pátio 1, Itaquio Índia, ponto de espera, turno 1895, QNH 1020. Segue o ATR no visual, até o ponto de espera pelo Pachuca, o Coral. Azul 2788, está no ponto, espera dona 0, pronto. Azul 2788, autorizado a linha aérea, decola para o 0, vento no 30 graus e no 39. Ali decola no 0, azul 2788. Autorizado, chame táxi. Amarelo. Pode analisar a nave à frente, ali mantém o coral. Oceano 9008, reduza para 220, desça para 3000, número 2 para pouso. Desce para 3000, P29008. Número 6315, desça para 4000, 1019, número 3 para pouso. Número 6315, controle. Número 6, quanto, senhor? Desça para 4000. Pesa, canela, ajuste 1019 para todas as aeronaves da escuta do controle. Ajuste 1019. Oceano 6320, velocidade 250, desça para 5000, 2019. 5000, 2019, reduzindo 250, 6320. Oceano 6141, está autorizado a aproximação em LS. Livre LS, 6141. Prole Salvador, boa tarde, azul 2788, mil pés na saída. Como? Sobe para 3000 restrito. 2788, controle, suba sem restrições, contato radar. Sem restrições, contato radar, subindo 1-7-0. 2-7, 8-8. Piano 9-0-0-8, vetor ação, esquerda proa 020, limite localizador. Esquerda proa 20, Oxenar 9-0-0-8. Guarda 3-0-9-3. Aguarda. Salvador Azul 2759, acionado com 115 PLB, autonomia de 3 horas e 10, alterna Campinas. O que está bem? 115, 115. Azul 2759, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90, via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera 12, 1-3-95, KNH 1-0-2-0. Parte 3, 1-1, até o ponto de espera da Índia, Azul 2759. Grau 149, autorizado a decolar, pista no zero. Decolagem no zero, com a aeronave. Sierra 9008, vista para 2000. 2000, Sierra 9008. Sierra 9008, direita 080 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direito 80, Oxenar 9008, autoridade de LS. Piano 6315, autorizado a descida até 2000 sem restrições, autorizado também a aproximação em LS. Piano 6141, reduz a check o trem, chame torre 11895. Reduzindo 1895, 6141. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 141. Livre pouso, 6141. Nada, El. Pro 09, o controle está em contato radar, após 2000, voe direto coral e suba sem restrições. Após 2000, direto coral, o coral 09. Pronto para o TAC. Botará a voz azul, vai iniciar. Azul 5073, pronto com a B. Autorizado Ilhéus, aerovia Golf 677, nível 180, saída coral, decola pista no zero, primeira curva direita, transponder 0274, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 180, decola da pista no zero, com curva direita na saída coral, transponde a 0274, controle instalador em 20.80, 5073. Azul 5073, planejamento correto, reporte pronto para acionamento. 073. Pois, em aproximação para pouso, reduz a check trem, torre 11895. 1895, Oxenar 9008. Vai atingir 6000, Oxenar 63. Piano 6320, vista para 2000, vetoração, esquerda proa 025, 2000 PR, limite localizador, número 4 para pouso. 025 de proa, desce 2000, limitado o lote, 6320. Foro 255, desça para 8000, ajuste 1019, chegada bom. Chegada bom, para 8000. 8000. Autorizado. Autorizado, na 19, faz a passagem do tráfego. Raposo, podemos a linha? 6320. São Michael, acerta 31, autorizado São Paulo Guarulhos. Aerovia Pesulu 10 até Taubaté, nível 340, saída da EL, após Leda, transição Mótiva, decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5152, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizada Guarulhos, nível 340, decola no 0 direita da EL, Leda Mótiva, Pesulu 10, Taubaté. 5152 no transponder e 208 no controle. Na 3805, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reporte está pronto, chefe. 3805. Ora, Salvador, o azul 2790 está pronto para o pushback e acionamento no pátio 3, posição 3. Azul 2790, centro de acionamento. Reporte pronto para o táxi. Livre, pushback e acionamento, vai entrar para o táxi, azul 2790. Conda 08. Serviço saudável terminado, chame Leos 1201. Leão no 41, consigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Leão no 41. 393 pro táxi, está com 179, alterna com fins, 3 horas e 20. Na 393, autorizado o táxi. Até o ponto de espera da pista 10 via taxi Índia, quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste 1019. Comei 19.1895, quando pronto, obrigado, boa tarde. Vai, também a 9, após a aeronave na curta, linha mantém, destino 0. Após a passagem na linha, mantém o azul 2759. Piano 6315, no localizador em aproximação, reduz o cheque 3, torre 1895. 1895 para a torre, né? Vamos dar um batalha, 6315. Piano 6315. Machu. Continua a aproximação, reporte externo, pré-checado no chão 635. Vai reportar. É, 9008, solo 33, direita solo 21 decimal 9. Direita 1219, ou 9008. Solo, o azul 2790 está pronto para o táxi. O nosso POB é de 71 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, alterna Aracaju. Azul 2790 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118.95. Apenas justificando, reporte para ingresso no pátio principal, por gentileza. Centralista livre, táxi apontará para o ingresso no pátio principal, 2790. Solo 9008, Oceaner de Bronx. Oceaner 6141, ingresso Juliette, posição 06. Juliette, 06, 6141. Solo 9008, Libra. Xaner 9008, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 08. Xaner externo, baixar esse tamanho, Xaner 63, no 5.